buscar o caminho do céu. Ah, eu queria que este mundo fosse um mar de rosas pra mim. Rosas pra mim.